H5. Roger, 73153. Sonémia 200 no solo aos 41, libera direito, chama 121 ao 19, salvo. Viva direito 219, chama 6200. After the deviation, flying heading Brady, climb your restrict flight level 340. Climb restrict flight level 340, fly heading now, Brady position 3153. Salvador, muito bom dia, Chanel, 6200, livrou. 6200, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, Então, 3153, contact now at the center, frequency 1251, if unable 133, decimal 25. 151, if unable 133, decimal 25, thank you, good day, turn 3153. Have a nice day. autorizado o táxi, reporta para ingresso na 17. Eco Delta autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 150 graus com 12 nós. Mike Eco Delta. Decolando da 17, podemos chamar o controle? Afirmo, aos 48, 1208 agora, Mike Eco Delta. Trata até a volta. Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Bom dia, Mike Eco Delta, mil pés de corredor Axé, informe no farol da Barra. Confirme, informe, hã? Um no mil pés de corredor Axé, informe no farol da Barra, o Mike Eco Delta. Autoriza para o Mike Eco Delta por a direta de Maraquinda, presente? Vai, um no mil pés? Firmo. Autorizado, direto na cima, Mike Eco Delta, informe livrando a CTR. Informo 20 milhas fora, grato. Salvador, bom dia, voo 922, está com a informação Kilo. Passa a noite, 0 para 1, 0. Bom dia, voo 922, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés na Prudy Duna, o ajuste no 021. Prudy Duna, 2.000 pés, 1021, o voo 922. O 922, eu estou em forma que está chuva forte no momento sobre o campo. O senhor vai esperar melhorias ou vai aproximar para pouso? Vou continuar na aproximação, caso a chuva persista, eu passo a espera em algum lugar, né, que não for atrapalhar. Ok, comandante, eu aguardando novas informações da torre, prosseguindo para o final do procedimento, mais breve será informado. Muito obrigado. Salvador, bom dia, 103.179, informação Mike. Tá pronto pra cópia? Afirmo. Prossiga. Eu informo agora que a chuva parou, operação visual, a chuva agora está só nas vizinhanças de Salvador. Oh, que notícia boa, meu amigo. Muito obrigado. Eu estou na proa de Duna, passo 110 para 2000. Certo, registro autorizado a final, informei estabilizado, Gol 922. Esse clima daqui é complicado, né? O clima aqui é fantástico. Eu adoro essa cidade. Azul 039, informação Mike. Azul 4039, bom dia, pronto, cópia. Afirma. Autorizado Campinas, 300, via Pêsulo 16, da Eule da Brise a subida, com a primeira curva direita após a decolagem, o código transponder é 5574 e o controle em 120.8. 4039, autorizado 300, Campinas, a Eule da Brise decolando da 10, Pêsulo 16, a rota, controle em 20.8, 5574, transponder azul 4039. Correto, são para puxa sanar. Vai chamar, tá no gate 8. Gate. Doutor Conjó, bom dia, até 3304, transferiu com a informação quilo na 350. Tá, 3304, essa identificação, autorizada a chegada bom, firiça para 4000 pés, QNH 10021. 4000, 1021, obrigado. Salvador, é o 3663 da TAM, cruza 210 para o 180. TAM 3663, acione identificação, autorizada a chegada, bom, fideza para nível de voo 050, QNH 1021. 1021, 050, o TAM 3663. Mike, Italian, que na escuta do controle em Salvador. Autorizar a proa de Pelo. Confirme a última mensagem para o controle em Salvador. Alguma possibilidade de autorização da proa de Pelo, Papai Eco Lima Oscar para o TAM 3663? TAM 3663 está seguindo o tráfego a 2020 milhas. É o número 3 na aproximação. Mantenha a chegada. Mantendo. Papai Romeu Mike Tali Yankee na escuta do controle. Sente, está mantendo o número PES, confirme a sua posição. Sente, Mike estabilizado no ILS, pistão no zero, Gol 922. Gol 1922, chame torre 18 décima meia. 18 meia, obrigado pela ajuda, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, o Gol 922 estabilizado ILS, tá a 3 milhas de Simbra. Gol 922, bom dia, confirme já avisar com o campo. Afirmo, totalmente visual com o campo. Baixou e travou? Também, baixar e checar. Sente, Gol 1922, informa o pistão no zero molhada, o vento 140 graus com 10 nós, autorizado pouso na 10, Gol 1922. Sente, livre pouso, pistão no zero, Gol 1922. O ajuste é 1021? 1021. Ok, graças. Velocidade da 3304, obrigado. Então, 3663 está autorizado, vai direto pelo. Pelo, obrigado. Pedro 179, Champagne está. Patango, Juliette, que é daquilo que siga. 1922, solo 07, direita 121, décimo 9. Direita 219, igual no 922. Salvador, voo no 922, próximo. 1922, prossiga via Alfa Chambiente da Juliette. Alfa da Juliette, voo no 922. Tan 3663, desça para 3000 pés. 3663. Salvador, bom dia, gol 605. Tá cheio da informação mais e chegada bom, tá passando 220 para o 60. É gol no 605, acena a identificação, autorizada a chegada bom, e desça para 4000 pés, que negar 1021. Ativo, chegada bom, desce 4000 pés com 1021, o gol 1605. Então, 3604, apenas para sua informação de tráfego, tem tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés. É o Charlie 182. Gente, mas não monitorão, Juliette, que é 3604. Patrão Juliette, Quebec, Kilo, mantém os corredores, tem um tráfego 12 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2000 pés, é um Alfa 320 da TAM.